sable, balançable. Arriba, mi gente. ¿Sabes quién llegó? Quero fogo ardente do teu beijo e sonhar.

já não sei mais de mim se tu não estás aqui. Tu és o meu sonho até dançar. Se eu bater tão forte o coração por ti, amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Só a ti vou me entregar, só a ti eu vou me dar, meu anjo selvagem. Só a ti vou amar. Pé da lua, pé do sol, pé do que eu me prendi a ti. O teu jeito selvagem me conquistou. Teu olhar de felina me levou a ti. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Sempre muito.

chega já. Esquecido, enlouquecido, dormindo. outras sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo o restolho a transpirar de chuva, nos campos que a ceifeira mutilou.

até ao tutano, levam-lhe o couro do cabelo duro. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz do contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga no preso dos índios da meia praia. Sempre a tua figura, tubarão de mil aparas, deixas tudo à de pendura quando na brisa reparas. As eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade. Porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda até da frente o capataz. Que é uma orquestra, quem diz o contrário a todo. E torta de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Thank you. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. O dinheiro não bateu na conta, já faltou, já estou meia zonza. Trabalho ainda, sinto o cheiro, quero ver, ver o meu dinheiro. Será cara, será coroa, a sorte falta a gente boa. Trabalha para o papel como a abelha, abelha para o mel. Será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara. Ignorou, reprimiu, embaixo ficaram à espera, como quem tem medo, medo da fera. Meio mês já ficou esticado, camponês, campo já lavado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou lá por acabado. Será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa, será será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa. Viver é fácil, é censura, mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou terá arma sem cordel. Será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara. Será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa. Camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Eu não sei explicar o que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar. Nessa magia me perdi. Não, não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha dentro de mim, como na primeira vez. Não, não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim. O que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi.